V118 decimal 95, pode ajustar na 09, meu bom voo. Atinja 1895, 019, Draco Azul 4089. Salvador, boa tarde, gol no Rod 67. Considero dar um zero. 1867 autorizado, anhada em colapso, turno 0, vento 190 graus, 09, nós, o ajustou o time, turno 0, 09. Anhada em colapso, turno 0, 09. Passare 2230 está autorizada a final do procedimento elétrico. Serviço no 0, desceu para 2100, altímetro no 019, resposta estabilizada. Ativo 1019, descendo para 2000, autorizado final da LF X-Ray da 10, o 2230, reportará estabilizado. Pujo 3605, está passando uma centena, possibilidade de morte, vai dar presente? Faça a coordenação. Bom dia, novamente, 1867, coluna escuta. Sou 1867, bom dia, contato radar na decolagem, sul, para o nível 360, VCR, transmissão elétrica. Árvore Elefa, 360, 1867, você tem possibilidade de Árvore Elefa? Autorizado, direto Elefa. Direto Elefa, 1867, obrigado. É 190 graus, 062 de nós, hoje está ativo 0, né? Autorizado, né? Quer colar uma. O 1255 já autorizado, descida para 4000 pés, altímetro no 019. 4000, gola 2. Autorizado, nível de voo 085, para barra 19, posso subir. Autorizado, 085, 95. Autor Gono 255, para a esquerda, aproximadamente umas 20 milhas, 3 da porta. Autorizado, desvia a esquerda, apenas confirmar a proa, o azul, o gol 1255. 1205. Azul 4019, boa. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba a ver saída da El após a posição Leda, voe direto por seguro, em ascensão nível de voo 340. Salve 340, após Leda, por seguro, tem referência, pode ir para Leda direto? Autorizado direto Leda, Azul 4089. Direto Leda, Azul 4089. São 3605, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, Alberto, 133, décima 25. 25 no 5385, tá 3605. Mare 125, décima 1, tem um bom voo. Primária 125, ano 3605. Bono 227, ciente da informação, Mike, boa tarde. Bono 227, boa tarde, controle Salvador. Tendo identificação dessa via chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 018. 050 com 18, se possível voando a Prode Itapio Duna. Autorizado para a Prode Itapio, gol 1227. Bono Itapio, obrigado. Passarendo 2230, estabilizou no ILS X-Ray da 10. Entre completa final, altímetro agora no 018, chame torre 118, decimal 9. Ativo com 1018, chama torre 118, decimal 952230. Torre Salvador, boa tarde, é o Passarendo 2230, estabilizado LSC X-Ray da 10. Passarendo 2230, tráfego avistado, autorizado pouso de estuno 0, vento é 180 graus 099, ajuste altímetro no 018. O 1018, autorizado pouso no 0, Passarendo 2230. Bono 867, chama agora o centro Recife 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 360, alterne 88, Bono 867. Controle Salvador, boa tarde, eu tenho 63, passa 190, descendo para o 110, Massu. Oceané 6315, acendo identificação, desta via chegada a man, para o nível de voo 060. Ajuste o altímetro no 09. Esse 09, desce para 6.000, perdão, 060, na chegada a Ban. Estamos com essa informação, mas quando possível, Duna na proa. Você mantém a chegada ao Oceané 6315? Gola 255, vai ser de 4.000. O 1255 está autorizado, final do procedimento LSX, pistão no 0, desceu para 2 no pé, altímetro no 019 agora, ponto estabilizado. Negativo, desce para 2.000, ponto estabilizado no 1255. Romeo Lima, thanks, correct. Confirm persons on board. Taxi and departure is tower 118.95 at Cimitero 019. Né, 6315, reduz a velocidade 2509, esse é o número 3 na aproximação. Esse era a redução 2509, descendo para o 060, acenando 635. Estamos em boa tarde, 6206. Azul 4089. Chama agora o centro Recife no 25, décima 1, alterne 133, décima 25. Recife 251, alterne 3325, azul 4089, boa. Clube da Momo, código pra ti. Código Frutinho, é autorizado 370, Frutativa, decolado 10, curva esquerda, Momo, código Frutinho, pedido 19, 517, telefone 208-3296. 3296, quando o alinhamento está correto, é, após Momo é código, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Chame para o transporte para o Shrek, acionamento. Código. Vem, Mosca, Whisky, mantenha com os visuais nível 085. Para o serviço de informação de voo é alerta, alterna as frequências do centro Recife, 126 decimal 0 e 128 decimal 8. Livre direita na Eco, solo 211-2230. 018, reporte estabilizado. 2 sucesso, MIS 2, permanência avisado, é excluída 10, gol 1227. E aceitaria voar Duna, se possível. Autorizado, direto Duna. Direto Duna, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, a passaria 2230, livrou na época, sua escuta. 2230, taxa de Alfa, Kilo, taxa principal, posição 12. Alfa Kilo, remota 12, o 2230. O solo 2230, é, livra na a Kilo? Negativo, Juliette. Alfa Juliette, posição 12. Ativo então, Juliette, 12. Azul 2740, serviço radar encerrado. 69 milhas, sete milhas, nordeste de Salvador. Mantém o nível de voo no 30, chama agora o controle Aracaju no 20, decimal 3, tem um bom voo. 203, bom serviço. O 1255, chama agora a torre em 118, decimal 95. 29, gol 125. Decimal 95. 29. Salvador, gol 125. Atrás de final, baixado e travado. Bono 255, taxa voa do estado, autorizado pouso, pistuno 0, vento 1, 80 graus, 099, ajustou altímetro no 0, 18. Gente, gol no 255, pouso autorizado. 3.5, reduz velocidade 2209, sexta para 3.000 pés, altímetro no 098. 2209, 3.000 pés, milímetro 2, só chanel 6305. Alfa é. Romeo Lima, Alpha Yankee, clear to line up and maintain runway 17. Gol 1255, direito na 211, no solo 21. 219, gol 1215. 1211. Boa tarde, você não é Euro Patrônio, informação mais. Neve 141 no controle Salvador, acione identificação, dessa vez chegada Bonfa, para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 018. Tem chave 04050, descida Bonfa, possibilidade do apelo, em Ouro Patrono. Autorizado, direto pelo. Pelo, graças, Ouro Patrono. 255, táxi Alfa, Juliette, posição 04. Alfa Juliette 04, 1255. 3805, cópia. Cópia, prossiga. Guarulhos, nível 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. Via upper do 10. Seta, Abaté. 5404, transponder, controle 120, decimal 8. O nível 340, então, vai decolar da 10, curva à direita, da Leda Mótiva. Aí o VA pesulou 10, até Taubaté. Responde 5404, confirme. Afirmo. E o controle 208. Protegimento correto, transmissão 0, pushback, acionamento para 3205. Deixa eu chamar, 05. Salve, Salvador, boa tarde, Tango Yankee, Romeo Delta. Confirmando parte, a VTA? Valor local, Salvador, Salvador, decolagem da 17, curva direita, corredora cheque, 500 pés. O controle 120, decimal 8, transponder 0121. 0121, transponder, decolagem da 17, curva direita, 500 pés, Salvador, Salvador. Treinamento correto, você saber? 04. Acionamento táxi de colagem com a torre 118 decimal 95, ajuste na 09 no voo. 109 no ajuste, tá, acionamento táxi de colagem a torre 118, tá, grato. Salvador, muito boa tarde, Papa Tango Yankee Romeo Delta. Papa Tango Yankee Romeo Delta, prossiga. O Papa Tango Yankee Romeo Delta, prossiga no acionamento. Direcionar, confirmando a VTA? Tá bem, amigo. Estabilizou com a pista 10 à vista, igual no 227. No 227, complete. Final ILS, chame torre em 118, decimal 95. 95, obrigado, até daqui a pouco. Alfa Romeo, Bravo, Sierra, Serra, Salvador, prossiga. Alfa Romeo, Bravo, Sierra, Serra, direto é o Rei, rebote final, 500 pés, ajuste 1018. 1018 vai reportar na final, o Bravo, Sierra, Serra. Tal. Genera 6315, vamos lá, tudo no helicóptero, agora 10 horas, 7 milhas, 500 pés, rumo sul. Genera, trago com a Genera 6315, vai passar tudo estabilidade, LFS 6315. Genera 6315, completo final, chame torre 118, decimal 95. 6315, obrigado, boa tarde. Autorizado até a interseção, o ajuste 108, chame para o ingresso e decolagem, pista 17. Autorizado até a interseção, chamará para o ingresso. Olá, aqui de Salvador, uma boa tarde, o Chanel 63, estamos aqui no passou toda a estabilidade, ele é 1-2-2-7, pouso autorizado, pista 10, 180 graus, 07 nós. Pouso autorizado na 10, 1-2-2-7. O Chanel 6315, continua a aproximação, aguarde pista livre. Estou aguardando o Chanel 6315. Liberado com isso, na escuta do controle. Aqui, o meu Delta, na estação da Copa. Aguarde para ingresso e decolagem devido ao tráfego da Gol 737, já na curta final no zero. Será autorizado logo após a passagem do mesmo. Aguarde. E aí decolar, e aí Calmeu Delta, 170 graus, 08 nós. Goro 227 aos 26 à direita, 121 decimal 1. Goro Delta no litoral 120 decimal 8, bom voo. No litoral 120 decimal 8, obrigado senhor. 141, estamos na frente, efetuando um pequeno desvio à esquerda, 120. Gente, após desvio, Freud e Duna, desce agora para 2.000 pés, o Chanel 641, ajuste 108. Duna 2.000 pés, 1.000. Só pular, senhor. O Chanel 6315, pouso autorizado, pista 10, 1.60 graus, 08 nós. Repouso 1.0 para o Chanel 6315. E aqui Romeu Delta, ciente, mantém escudo, então informa para o afastamento. Mantém seu escudo, informará para o afastamento, senhor. Ok, Alfa Salvador, Gol 19227. Sente, frequência livre. Frequência livre, sim. Solo Salvador, Gol 1227. Bono 277, Bono 227, Livre Táxi Alfa e Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, 10, 1227. Salvador, é o Azul 5076, boa tarde, tem sua tia, autorização em Deus. Afirme quem chamou, o Fala. 5076, para autorização em Deus, boa tarde. E qual o nível solicitado? Temos aqui inicialmente 180. Ok, está autorizado então, Ilhéus, 180 nível, via Golf 677, até Coral, após conforme plano, decola da 10, curva direita, saída Coral, controle 120, decimal 8, transponder 0260. 180 autorizado, Ilhéus, Golf 677, Coral, rota do plano, decola da 10, curva direita, 208 e o transponder 0260. Boa tarde, China 6320, chegada Mari, desça para o nível 050. Desce para o 050, chegada Mari, China 6320. 315, livre táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, portaremos antes da Juliette, China 6320. 3805, aguarde um momento, portão 8, tráfego da Gol taxiando para o portão 10, em 2 minutos será autorizado para o pushback. Escuta, 3805. Salvador, é o Azul 5076? Azul 5076, prossiga. Eu queria saber se o cotejamento foi correto. Sim, o cotejamento foi correto. Chama para o pushback e acionamento. O controle autoriza o 14 no mal externo? É, confirma para o controle? O meu 14 com referência pode mal externo? Nada. Eu vou adicionar sinal, patrão. Em contenda, presidente. Meu Deus. Da Juliette, vou chegar na 63 ou no 5? 63 no 5, ingresse no pátio, portão 01. Pátio para o 01, obrigado, Albaté. Três, 805, livre, o pushback e acionamento, chame táxi. Paciente, vai te mandar táxi, 3805. Na sua escuta, senhor. Seguinte, apenas para confirmar. Informa o afastamento. Informará quando abandono o afastamento, senhor. Desce para 2000 pés, ajuste no 018, reporte localizador de VLS. Gente, descendo 2000, no 018, ajuste 3144. Saturn, Complex LF, Chime Torre 1895. 1895, T3144. Estabilizou, Oceano M1 14. Saturn, Chime Torre 1895. 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde, Oceano M1 14, passou o externo, baixado para lá. 6141, pouso autorizado, pista 10, 190 graus, 08 nós, informa helicóptero na linha do litoral, mantendo 500 pés, não interfere com a aproximação. Tráfego autorizado, pouso, 0, 0, 0. Estamos confirmando, excetou a notificação, Bravo Serra Serra. Gente, vamos manter 500 pés, ajuste um 0 no 8, reporte 15 milhas da passada de Salvador, voo Bravo Serra Serra. Pode, vai reportar na 15ª milha, o lugar para o Bravo Serra Serra. Papa Romeo Lima Alfa Yankee, contact now, receive sender on frequency 125, decimal 1, or 133, decimal 25. Roger, receive center, 125, decimal 1, 133, decimal 25, Lima Alpha Yankee, have a good day. Chanel 6320, via Mari, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 8, reporte localizador livre, ele. Via Mari, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 8, reporte localizado LS, Chanel 6320. Para o Parque Central 3805, tem 157 a bordo, 4 horas e 20, operando com fim. Central 3206, é o solo? 05, aguarde só um minutinho para iniciar o VAC. Aguardando um minutinho, 3205. Central 3206, solo? Ok, aguarde na posição. A aeronave da companhia já vai iniciar aqui o VAC do Gate 8, ok? Certo. 3805, livre. Táxi, via Pátio e Índia. Fotos para dar 1-0, chame a torre, 1895. Pátio Índia, 1895, 3805. Isso, autorizado, prosseguir com o cruzamento, reporte na conta final no centro. Pode parar já aqui na cortiça. Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, boa tarde. Está autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, conforme a rota do plano apresentada. Decolagem é da 10, saída Arbor, após Elefa, o controle 120, decimal 8, e o transponder 5174. Ciente, conquista 180, conforme o plano, pista 10, saída Arbor, Elefa, controle 120.8, transponder 5174, passarei 2230. Correto, chame para o pushback acionamento, passarei 2230. Passarei 2230. Pouso. Graças a Deus, estimando o pouso para a zona 710. 710, ciente, frequência livre para a coordenação, para o Serra Serra, bom voo. Frequência livre, graças a Deus. Ok, toque. Vai iniciar a reporta ataque. Na 6141, prossiga via Juliette, o portão é o 05. Juliette, 05, meu amor. de espera pronto, visual com tráfego na final, TAM 3805. 3805, ciente, mantém ponto de espera. Vamos até. TAM 3805, a Lima tem após companhia na conta. Após companhia Lima, tem 3805. Azul, se tiver 76, putback de acionamento do terminal de cargas. Romeu 4. Ok, Azul 5076, tem livre o putback de acionamento e chame táxi. Vai chamar. Na 35, seu autorizado, senhor. Autorizado, 170 graus, 079, Yankee Romeu Delta. Pouso na 35. Grato. TAM 3144, aos 40, direito no 219. 219, direito. Boa. 211. Salvador, bom dia, TAM 3144, se livrou. Então, meu Delta na curta da 35. Pouso autorizado. 180 graus, 079, vem aqui, meu Delta. TAM 3805, 170, 08, livre da colagem, pista 10. Iniciado, 3805. Doutor, Salvador, desculpe, mudança de instrução. Se autoriza, remete para cruzamento aeródromo para sobrevoo do setor norte. Negativo. Seguindo o eixo da pista 17, prossegue para o setor norte. Confirme quantas milhas afasta. Até 3 milhas, senhor. Então mantenha essa frequência. Grato, você escuta permanente, senhor. Torre Salvador, é o 3144. Efetuamos 5 chamadas, 1219, sem resposta. Frequência 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Salvador 3144, livrou na Alfa na escuta, bom dia. Boa tarde, TAM 3144. Livre táxi via Alfa e chame na Juliette para ingresso. Alfa Juliette, TAM 3144. Gente 2008, foi proa de Itapi para chegada a Mari, desce até o 050. Sete, o TAM 3216, táxi autorizado à direita, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Direita, 1895, pode ficar, boa tarde, vamos na torre. Comete. Os 42120, decimal 8. 208, 3205, boa. Contar 02, tá livre ingresso do pátio, via Juliette. Livre ingresso, Juliette, botão 2, Juliette. Controle 1, boa tarde, altura 3805. TAM 3805, boa tarde, contato radar, cedo da Elfa, vou 340. Turbina 340, quando possível, aguarda por uma frente. O Azul 5076, em livre táxi pelo pátio 3, principal e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Pátio principal Índia, no ponto de espera da 10, 1895, obrigado. 320. 1964, descida, passando 210, restrito 190. 1964, desça para o 060, chegada Mari. Desça para o 060, chegada Mari. Após a log, pode manter a proa de ITAP. Até a chegada Guardião 964. Guardião 964, obrigado. Fabrício 663, 20. 632, já vive LS, torre 1895. 3216, uma boa. Boa. Ponte, boa tarde. 3216, aguarde a autorização devido ao tráfego, já passou o externo. Quem é que aguarda? Salvador, saneamento 320, vai passar a vista aos pés, estabilizado em zero. Todos autorizados, pista no zero, 190 graus, 10 mãos. O Xené 6320 informa o helicóptero, Robson 44, setor norte, não interfere na aproximação. Setor tráfego de pequeno, sem altimetria, negativo visual, livre posto, pista 10, Xené 6320. Azul 5076, boa tarde. Boa tarde, 5076, aguarde instruções, mantenha o ponto de espera. Aguardando, meu Delta avisou ao colocar o CG, não vou também de conta da água. Delta, na final aqui para CGL, para mim, conta as águas, informa para a arremetida. Informa a arremetida aí, comandante. Acima disso, senhor. Então, 3-2 no meio. Controle 3805, pode voar, pode voar. Aguarde, mantenha a saída. Tô mantendo. 320 no solo aos 46, direita no 211. Direita 1211, 320, boa. Salvador, Xené 6320, entrando na porta, boa tarde. Xené 6320, livre táxi, via Alfa Juliette, portão número 8. Livre táxi, Alfa Juliette, ingressa para o 8, Xené 6320. Então, Yankee Romeo Delta, frequência livre. O 5076, a Lima tem pista 10. A Lima tem pista 10, 5076. Com 964. Polo 964, prossiga. Por gentileza, qual o número para pouso do 964? 64, número 2. Gente, obrigado. Sua informação sobre a seguinte tráfego da companhia, posição de 12 horas, 16 milhas, rumo nordeste, passando 080 para o 050, com Boeing 737. Gente, 964. O TAM 3805, controle? Prossiga, na escuta. E direto Mote, Vexame Recife, no 2590, alternando no 3325. 2590, 3325, 3805. Direto Mote, no TAM 3805. Tá bom, Adriano, 3805, obrigado. E após, conforme o plano apresentado, a decolagem é da 10, saída da EL, transição Motiva. O controle é 120.8. O transponder 5444. E utilizado nível 360. Apesilou 105, apesilou 6, bravo, apesilou após conforme. Declarou da 10, da EL, Motiva. 120.8. 5444 é o transponder. Correto, gol 397. Chame pro Chile questionamento. Camarada, obrigado, teste, obrigado. E o passageiro 2230 remota 12 para pushback acionamento. E o passageiro 2230, aguarde 2 minutos na posição. Temos um Airbus da Oceanair que vai parquear no gate 8, a retaguarda. Aguarde a autorização do solo. Aguardamos, 2230. Azul 507610, decimal 8, bom voo. É, 2080, Azul 507610. Feedback acionamento, chame táxi. E para o feedback acionamento, passando as 230. Informando que não compra o perfil na subida aí para dar o escudo. Queremos informar o controle. Que grave. 80. 80 na Coral, Azul 507610. Boa tarde, gol 1256, Vicente da November, na posição 04, autorização São Gonçalo. Legal, nós agora. Autoridade libera a velocidade na posição estável pra gente, por gentileza. Eu preciso da critério 964, esse agora para 2000 pés, 3210-18, reporte localizador. Ok, nosso critério, 2000 pés, reporte localizador, gol 964. Transponder 5454. Autorizado São Gonçalo, nível 370, via Peugeot 10, direto. Decola da 10, saída Puca, transição Zipar. O controle 1208, transponder 5454, gol 1256. Gol 1256, correto, cotejamento. Chame o pushback e acionamento. Reportará. Alô, Department Control, TAM 3216. TAM 3216, go ahead. Can we request flight direct to T Fargo? And go. Okay, stand by. Estabilizado no ILS, Gol 2008. Gol 2008, livre ILS, chame torre 1895. 1895, padrão. Veste Quebec, Kilo, pra você. Dez mil pés, Veste Quebec, Kilo, mantenha 0154 acionado, ajuste 018. Mantenha o setor Whisky do aeródromo, setor oeste. Reporte atingindo 10 mil para o lançamento. Salvador, boa tarde, Gol 2008, passando externo, baixado e travado. Gol 2008, boa tarde, ajuste 1-0 no 8, vento 190 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Sempre livre pouso, pista 10, Gol 2008. Q1S6, climb to flight level 350 and direct to book position. 350, book position, 321. Eu passei de 2230, com 65 a bordo, voltei no Salvador, com 6 horas mais 40. Passarei 2230, livre táxi via pátio principal e Índia no ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. Via pátio, Índia e ponto de espera 1895, passarei 2230. The 3216, on our head center on frequency 125, decimal 45. 125, 45, left. 9 metros, agora torre 11895. 895, 964. Até o Defner, 3216. Perfect case, 125, 45. 25, 45. Passando externo. 964, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Continua a aproximação e aguarde a pista livre, 964. Pro 2008, solo 57, direito no 21, decima 1. Pono 21, ONU 2008. Passaredo 230, ponto de espera, pronto. Boa tarde, passaredo, mantenha ponto de espera, aguarde instruções. Mantenha posição, 2230. 1964, ajuste em 10 no 8, 190 graus, 099, pouso autorizado, pistão no 0. Livre pouso no 0, gol, 964. Possibilidade de voar em táxi, gol 1964. Mantenha a chegada. Informo a área de Vera Cruz ativado para que dia. Salvador é o azul 5076, possibilidade de voar o NEC. Aguarde 076. Mantenha passando dos 230. Obrigado, Matheus, dos 230. Juliette, voo 2008. Meu portão é o 09, voo 2008. Cliente autorizado, portão 09, 2008. 964 ao 00, direito no 21, decimal 1. Direita, 211, voo 1964. Mato 5076, direto de UNET. Direto na planta de UNET. 5076. Nossa. Pedicular em paciente 2230. Estacionamento 1256. 1256, portão 4, está autorizado. Puxa, pega acionamento, chame táxi. Autorizado, reporte o táxi, gol 1256.